Bom Dia Antena Web, com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Antes de qualquer outra coisa, deixo-lhe ficar neste instante as temperaturas atuais. Assim, Faro está com 23 graus, ou já está com 23. Lisboa, 20. Porto e Coimbra, 19. Daqui a pouco já lhe trago a previsão do estado do tempo para hoje, assim como as temperaturas máximas e também os destaques para o Canal 1 e Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Estamos também já na contagem final para a abertura de um novo canal, ou seja, da Antena Best. Faltam apenas 2 dias e qualquer coisa, porque este já tem algumas horas. É já na próxima segunda-feira. Vamos iniciar esta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web em português, com as vozes de Marco Paulo e também de Leandro. Marco Paulo com o tema Na Hora do Adeus. Leandro com Que Mal Te Fiz Eu. Venha daí connosco até bem perto das 11h40. Bom dia, Antena Web. Adeus, amor, não digas nada. Saber para onde vais dói mais que o teu silêncio. Na hora do adeus, não inventes palavras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres apenas volta atrás, despede-te de mim do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Estes lençóis de linho faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Na hora do Deus, amor, nada me digas. Saber para quem tu vais faz maior meu tormento. Na hora do adeus, não procures mentiras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres apenas volta atrás, despede-te de mim do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo.

primeiros sons desta emissão de Bom Dia Antena Web em português, com as vozes de Marco Paulo, na hora do adeus, ainda Leandro, que mal te fiz eu. Tempo agora para lhe falar do tempo, ou seja, da meteorologia. Assim, o Instituto prevê para o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje, sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo. O mesmo é dizer que o sol vai brilhar em todo o país. Mas olha que nem tudo são boas notícias. É que a norte do sistema Monte Junto Estrela as nuvens vão aparecer lá para a tarde e vão ocorrer períodos de chuva fraca. Isto a norte do sistema Monte Junto Estrela. Quanto às temperaturas máximas para hoje, Faro deverá chegar aos 34 graus. Depois, bom, uma queda vertiginosa. Lisboa e Coimbra, 25. Quanto ao Porto, chegará aos 22 graus no dia de hoje, sexta-feira. A ver, vamos se as coisas no fim de semana se recompõem. Vamos de novo à música, para ficarmos agora com os sons do Brasil. A voz de Vanessa da Mata. E aquilo que eu também lhe desejo muito. Boa sorte. Thank you. Estivemos com os sons do Brasil, Vanessa da Mata, o tema Boa Sorte. Vamos então aos destaques para o canal 1 da Antena Web, canal 1 e canal 2. Começando então pelo canal 1, às 5 da tarde, hoje, sexta-feira, tempo de antena com Carlos Bonaparte. Ele que vai estar à conversa com o grupo universitário de Évora, os Sextetos. A não perder logo mais às 17 horas. Sextetos, grupo universitário de Évora, à conversa com Carlos Bonaparte, em tempo de antena. Às 20 para as 7 da tarde. Chega Luís Gaspar com a sua palavra de ouro. Um momento imperdível de literatura. Às 20 para as 7. Aqui no seu canal 1 da Rádio Antena Web. Com Luís Gaspar, palavras de ouro. Depois, ainda em destaque para o canal 1 da sua rádio antena web, Friday Nights. O programa que, a partir da semana que vem, começa a fechar as noites da sua rádio antena web. Musicalmente, nesta emissão de hoje, vamos prosseguir ainda com os sons do Brasil, a voz de Joana. Amanhã, talvez. Talvez. Desse jeito, só você sabe fazer. olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Estivemos mais uma vez com os sons do Brasil nesta emissão de Bom Dia Antena Web. A voz de Joana, amanhã talvez. Agora os destaques para o canal 2 da sua Rádio Antena Web para o dia de hoje, sexta-feira, 17 de junho. Às 19 horas, Carlos Bonaparte traz-lhe uma casa portuguesa, pois com certeza. Ainda o destaque para a música de baile. É nesta altura também que Carlos Bonaparte vai dar-lhe conta das alterações para a semana que vai entrar. Mudanças que têm a ver com o canal 1 e canal 2 da sua antena web. E ainda falar também do nosso mais recente rebento, a Antena Best. às 10 da noite há ainda noite de espetáculo. Hoje, pois é, hoje é mesmo um concerto surpresa. Por isso, não se demore muito. Tem ainda tempo para arranjar bilhete para logo mais, para as noites de espetáculo com um concerto surpresa. Mas quem será? Neste caso não é o pai da criança, mas quem será que vai estar na noite de espetáculos de logo mais? Para começar bem o seu dia de sábado à meia-noite, chega o DJ José Luís com Live Set. Ele que nos vai trazer as melhores batidas. Dizia, ele que nos vai trazer as melhores batidas do momento e ainda com algumas sugestões para a sua noite de sexta-feira, madrugada de sábado. São estes os destaques que tínhamos para si, para o canal 1 e canal 2 da sua Rádio Antena Web para o dia de hoje, sexta-feira. Vamos de novo à música, agora e de novo em português. João Pedro Paes, Ninguém é de Ninguém e Lara Lee. Eu gosto tanto de ti. Eu também. Histórias de tempos a que eu gostaria de voltar, tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar a vontade de estar contigo. Melodia paira do ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico vendo tudo dormir. Vendo tudo dormir. as vozes de João Pedro Paes com o tema Ninguém é de Ninguém e ainda Lara Lee. Eu gosto tanto de ti. Foram os temas que passaram por aqui nos últimos minutos desta emissão de Bom Dia Antena Web. Eis que chegamos ao final de mais uma emissão, a última desta semana. De segunda a sexta-feira fazemos-lhe companhia entre as 11 e as 11h40, o mesmo a dizer que lhes damos os bons dias. Trazemos-lhe sempre a previsão do estado do tempo para o dia correspondente à emissão. E ainda os destaques para o Canal 1, Canal 2 e a partir da próxima semana também para a Antena Best. Fica por aqui esta emissão de hoje, emissão última desta semana, sexta-feira, 17 de junho. Bom dia, Antena Web, com a apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que vos deseja a continuação de um ótimo dia de sexta-feira, também de um bom fim de semana e até que podíamos dizer que haja o que houver. Estaremos cá na próxima segunda-feira. É isso mesmo. É com os Madre Deus que vamos finalizar esta emissão de hoje. Haja o que houver. Já sabe que estamos cá na próxima segunda-feira. Até lá. Sejam muito, mas muito felizes. Bom dia, Antena Web.